Poeira geralmente é o quê? Pensando no sentido literal da palavra, né? Poeira é algo que o vento, né, vem, ou algo que provoque, né, que vai dando assim, volume, crescimento, poeira criativa. Poeira criativa. É essa coisa que vai assim, criando, tendo essa efervescência, vamos dizer assim. Poeira criativa é tudo aquilo que a gente pode pegar daquilo que ninguém quis. É a poeira. Arte, música, literatura, liberdade, cultura, viagens. Qual é o som que te alimenta? A poeira criativa tá no ar. Porque arte é vida e não espetáculo. Boa noite. Mais um Poeira Criativa no ar da Rádio Aconchego. Estamos aqui hoje num dia sem a presença de nosso querido Rafael de Teteu. Ele viajou, teve a sorte de viajar para a Argentina, visitar pessoas, conhecer, dar um rolê por aquele bonito país, do qual eu tenho saudades. E estamos aqui nesse programa no qual a gente está com um convidado aqui ao vivo, por enquanto não vamos falar o nome dele. E vou ter um programa para conversar sobre arte, sobre várias temáticas que a gente vai abordar durante essa hora de programa que a gente tem pela frente. Também a gente vai ter agenda cultural e curtir uns sons legalzinhos aí. E nada, sempre também eu faço de falar um pouco do que aconteceu para mim nessa semana mais cultural, e final de semana foi massa. A gente foi para o afogeu Moni Leo Gunchá, que estava organizando o Feijão de Ogum, que é uma atividade lá no bairro, a quinta edição do Feijão de Ogum. Fazer uma feijoada, fazer um cortejo pela comunidade do Ibura e terminar fazendo shows culturais. Tinha a apresentação de Mestre Senegão e Sualaya, tinha a apresentação de Maracatu Nação Porto Rico, teve também a apresentação do grupo Bongar, de Coco, da Xambá, e no final o Afoxé, né, fechando, o Afoxé, o Moni Leo Gunchá fechando, em um dia bem carregado, bem massa, assim. A gente chegou meio tarde, mas o que a gente conseguiu curtir foi massa, tinha um pessoal legal, e nada, a gente recomenda também participar desses eventos, participar desse tipo de evento no qual se traz muito à colação a questão da ancestralidade, da resistência, né, do povo negro, e também da religiosidade, né, da espiritualidade de matriz africana. Então a gente vai começando esse programa, esse Poeira Criativa número 48, e a gente vai ouvir uma música de Jurema Paes, Não Pedi, para começar, e depois vai conversar aqui com nosso querida presença que tem aqui do lado. Poeira Criativa, mais uma vez, na Rádio Aconchego 88.1 FM. Então agora, Jurema Paes com Não Pedi. Não pedi pra você olhar pra mim, não pedi, não pedi pra mim você olhar, não pedi pra você gostar de mim, não pedi, não pedi pra de mim você gostar. Não pedi pra você olhar pra mim, não pedi, não pedi pra mim você olhar, não pedi pra você gostar de mim, não pedi, não pedi pra de mim você gostar. Menino, moço, moreno, moço moreno de mar, um passarinho me disse, menino, que você ia chegar. Olhei na minha cabeça, vi o meu amor assim, de sandália de couro, menino, e roupa branca de brim. Corri como corre o rio, levando água doce pro mar. Deu saudade matadeira, meu nego, deu vontade de te amar. Deu saudade matadeira, deu vontade de te amar. Música. pedi pra você olhar pra mim, não pedi, não pedi pra mim você olhar, não pedi pra você gostar de mim, não pedi, não pedi pra de mim você gostar, não pedi pra você olhar pra mim, não pedi, não pedi pra mim você olhar, não pedi pra você gostar de mim, não pedi, não pedi pra de mim você gostar. Menino, moço bonito, vem cá. Meu coração bate aflito, menino, bate, bate, quer saltar. Vento levou meu destino, largou no meio do mar. Seu cheiro me alucina, menino, seu dengo vai me matar. Seu cheiro me alucina, menino, seu dengo vai me matar. Seu cheiro me alucina, menino, seu dengo vai me matar. Troca criativa de ideias no Poeira. Poeira. Então agora sim, sem mais delongas, vamos a conversar aqui com nosso querido Sócrates Alexandre. Aí se apresenta a Socha. Olá, ouvintes do programa Poeira Criativa, sou Socha e tá sendo um prazer participar do programa Poeira Criativa. Eu sou artista visual, comecei a trabalhar ferreamente assim, com artes visuais em 2011 e estou até agora trabalhando assiduamente assim, em campo nacional, apesar de ter exposto também já na Europa, mas meu campo de atuação é mais no Brasil e ainda mais no campo virtual. Massa. É isso, gente. Massa, Socha. Aí então a gente começa, né, por o final, né? Ontem aconteceu o Flash. Comenta um pouco o que aconteceu. A gente foi lá, chegou no horário, de noite, né, umas 8 horas, 8 e pouco. Ficou um timing, mas estava mais rolando festinha, não sei. Aí queria que você comentasse como foi o dia de ontem, o evento. A Mostra Flash, ela teve esse nome exatamente por ser muito efêmera, assim, muito passageira, que foi uma mostra de um dia. E onde eu apresentei trabalhos mais recentes que eu tenho feito. Ambos filmes de 2016, um que eu fiz no Rio de Janeiro, outro em Brasília. O do Rio chama-se A Lenda do Galeto Vegano e em Brasília chama-se Prisma, o filme que eu fiz lá. E também teve um preview assim, de alguns ensaios da revista Socha Magazine, que a gente apresenta naquela Rádio Aconchego 88.1 FM, onde a gente... passa por um viés parecido com Poeira Criativa, que a gente pega coisas que a mídia comercial não abraça de uma certa maneira e tal. E esses personagens e personas vão aparecendo naturalmente só pra somar mesmo. E o resultado anda sendo bem positivo, é isso. E como foi, tipo, ontem? As expectativas foram cumpridas? Ficou com vontade de mais alguma coisa? Ah, eu queria que a mostra fosse mais dias, mas eu estou esquematizando para fazer algumas mostras na cidade, em outros locais. Mas foi bem positivo, assim. Muita gente se abriu para conversar sobre uma estética no qual eu não estava acostumada a ver no campo de cinema, por exemplo. E para falar também sobre identidade de gênero, arte. Foi interessante, foi bem positivo o resultado. Que massa, massa. Aí uma pergunta assim, primeira que sempre a gente faz, mas que inspira teu trabalho, assim? De onde tu tira as ideias, como chega essa ideia à cabeça para depois fazer um vídeo, fazer outras coisas, mas no caso assim, mais vídeo, quais são as ideias que inspiram tua realização? Tudo no momento que tá me cercando assim é proveitoso assim pro meu trabalho. Porque o meu trabalho, ele tem trabalha muito com não só o que as pessoas estão vendo, que é físico ali depois do trabalho feito, mas trabalha muito com memória afetiva. porque as pessoas podem se enxergar nos cenários onde são feitos trabalhos, elas podem ter uma memória afetiva porque geralmente são corpos mais comuns que estão dentro dos meus trabalhos. A música também, que apesar de ser uma pesquisa profunda musical, mas é uma música que tem acesso, sabe? Uma pessoa como eu tem acesso, acho que outras pessoas também, de uma certa maneira, se pesquisar, vão ter acesso. E eu acho que o que marca muito o meu trabalho são essas coisas mesmo, que evocam a memória afetiva das pessoas e tal. E sem falar da blindagem, que é o que eu falei ontem, né? Que as pessoas... enxergam essa blindagem muito conceitual no meu trabalho, mas de uma certa maneira tem muita coisa que elas se conectam de alguma maneira, sabe? É bem amplo, assim. Não é o intuito, mas acaba acontecendo e é bem positivo, assim, pro meu trabalho. Mas que é essa blindagem, assim? Se explica mais. Então, essa blindagem conceitual... são coisas que eu ando vendo atualmente, de música, de vídeos, coisas que eu leio em revistas, programas, podcasts. É a soma de tudo isso, né? Uma amarração, que eu chamo de uma certa maneira de blindagem, porque para o trabalho não ficar uma coisa tão vagabunda assim, sabe? Acho que o trabalho tem que ter um toque assim, de sofisticação para... tem uma certa originalidade dentro da obra. Uhum. E ontem, além da apresentação do vídeo, que eu acho que a gente vai conversar mais sobre assim, a produção audiovisual, queria que contasse um pouco mais como é que funciona a Social Magazine, assim, que o que conceptualmente a Social Magazine, para quem não conhece, porque, sei lá, eu fiquei meio com vontade de ficar mais tempo para isso, para sacar mais, né, que o que é Social Magazine, porque eu vejo o programa, eu escuto o programa, não, vejo a Social, escuto o programa, mas sei lá, ainda não sei bem assim como é que de que vai, né? Uhum. Então, o projeto da revista é para naturalizar coisas que são marginalizadas pela a mídia nacional e a mídia local, né? E corpos, e gênero, e gestos, e expressões artísticas também. A revista tem muito disso, né? E por campos que... todas as publicações, eu acho que nacionais e internacionais falam. Ela tem uma seção musical, onde sempre tem algum assunto sobre música, sobre gastronomia. E ela também agrega pessoas que têm histórias para falar. A primeira edição que a gente fez mesmo foi com a Gabriele, que ela é uma professora. Estava na época se formando, se graduando. E agora ela já atuou também na área como docente. E a gente fez um ensaio lá no Teatro Santa Isabel, onde ela vestiu umas roupas bem vaporosas, assim, que remete à alta costura, aos vestidos de festa. É uma Princesa Isabel, por exemplo, do século XXI, sabe? Ela é uma negra e tal. Tem todo esse contexto de ir de frente contra a cultura escravocrata, desculpa, gente, da nacional. E outros temas também, falando sobre música, de pessoas que estão apostando em novas visões de discotecar na cidade, de fazer festas, e tem arte morta também na edição da revista. Essas edições agora mais recentes, que estão sendo feitas agora, inclusive a terceira, ela está com a pegada mais popular, mas não está perdendo a essência desde a primeira, por exemplo. Agora na sessão de gastronomia, agora a gente vai falar sobre os cachorro-quentes de rua, por exemplo. Uhum. Que é algo que as pessoas super se identificam. Quem nunca, por exemplo, do nosso rolê, ou de um rolê mais de um poder aquisitivo, nunca comeu um cachorro-quente, sabe? Um poder aquisitivo mais alto, por exemplo. E é isso, é trazer essa memória afetiva e valorizar corpos marginalizados, assim. Naturalizá-los. E não vender a sexualidade, que a gente vê muito... que a militância, de uma certa maneira, está tomando está sendo muito mais comercial do que... como é que eu posso dizer? Do que trabalhar ações diretas. Tudo é produto. Você chega numa loja agora de cabelo, o creme que vai empoderar você. Aí você chega ali na esquina e o sanduíche empoderado. Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que existem outras maneiras de trabalhar ações diretas, né? Sem vender a opressão das pessoas e nem a sexualidade das pessoas. Acho que a revista ela aborda essas coisas de uma maneira mais elegante, talvez. E a revista está sendo em formato impresso, né? Não, não é só digital? Só digital. Só digital e no, também no formato radial, né? Tá rolando, radial, hoje tá rolando o formato radial também, né? Sim. Massa, massa. Tu quer já apresentar a primeira música? Ah, pode ser. Ou um pouco também, tipo, a gente pode falar, se tu quiser agora, falar um pouco de como que, assim, a gente vê, eu vi, fiquei assistindo teus vídeos, né? Assisti o Prisma, sim. O que eu não assisti foi o A Lenda do Galeto Vegano. Porque fiquei, vou assistir lá, né? Na mostra, mas bom, não rolou. Mas pensei, assim, como é que eu fazer um vídeo para tu, assim? Qual é que é esse processo, desde o começo, assim, da ideia até o final? Porque eu vejo também, o que aparece muito, né? Sou artista multifacético, no qual está no roteiro, está na direção, está na câmera, está na edição, na montagem, no figurinho, na beleza também, né? Sim. Então, como é que é esse processo desde o começo até que o filme está feito? Então, algumas pessoas falam que às vezes eu sou muito vaidoso, mas a questão também não é essa. É porque também o campo nacional é muito hierárquico de cinema. Você tem que se submeter a certas políticas nas quais eu não me enquadro, talvez. Talvez nesse momento não. E tem a questão de outra, do recorte de classe, né? Por eu não ter uma formação acadêmica dentro da área, também por eu ser uma pessoa negra, né? E isso dificulta bastante a inserção dentro do cinema. Então, involuntariamente, quando eu faço a minha obra, eu não penso nisso. Eu vim refletir sobre isso há pouco tempo, por exemplo. Mas o meu trabalho parte muito de iniciativa pessoal mesmo, de eu querer juntar todos os conceitos e coisas que eu ando fazendo e, de uma certa maneira, roteirizar tudo. Não roteirizar tão, de uma forma tão técnica, talvez, mas eu tenho a minha técnica de roteirizar as coisas. E é isso, eu tenho um círculo de amigos que estão querendo trabalhar nessa área e, de uma certa maneira, estão envolvidos com coisas que eu ando produzindo. Então tudo acaba se encaixando de uma certa maneira e as produções acontecem, sem grandes orçamentos, sem muita pretensão, sem muito ego. Acho que vai acontecendo naturalmente e tal. É por aí que vai sendo construído o meu trabalho. Massa, Socha. Então aqui a gente tá com Socha, né? Falando um pouco da Mostra Flash que aconteceu ontem. Vai acontecer de novo? Vai acontecer de novo? Tá, tem data para acontecer de novo? Então, tô para fazer uma mostra no centro, mas ainda não tenho outra mostra no centro, mas não lá, naquele espaço. No CCI, né? O Centro Capiori, Centro de Imagem. Sim. Ainda não tem data definida, mas estou para confirmar a data. Em breve eu vou estar falando aí para todo mundo que estiver interessado em visitar e tal, trocar uma ideia. Vontade. Massa. Então, quer apresentar a primeira música? Ah, pode ser. Quero. Qual? Eu tô escolha, né? Eu quero apresentar The Rolling Stones. Por que motivo? Ah, não exatamente pelo artista ou pela música, mas dentro do gênero rock, eu acho que da história do rock, The Rolling Stones, eles são muito ferrenhos, assim, dentro do que fizeram e tal. E é um rock que tá aí até hoje, né, de uma certa maneira. Tem muito público e tem muita história para contar, não sobre só a música em si, mas o estilo deles e de toda a história progressista, assim, dentro da atmosfera da história do rock. Não é aquela... Porque geralmente as pessoas que não entendem muito bem o gênero rock, talvez, elas pensam só naquela guitarra pesada, naquela coisa, sabe, muito, muito estridente, sabe, aquele som muito satânico, podemos dizer. Mas The Rolling Stones, assim como os Beatles e outras bandas também, souberam fazer transas de mídias bem interessantes, mas eu sou mais Rolling Stones do que Beatles, mas eu gosto dos dois. Então é isso, eu escolhi Missio, que é uma música que é bem tranquila e tem uma história bacana. E é isso, vamos ouvir The Rolling Stones com Missio. We'll be right back. dog, people think I'm continuamos aquí en un Poeira Creativa número 48 con la presencia de Socha, Sócrates Alexandre. Socha, Sócrates Alexandre, tanto faz. Não, tanto faz, mas é melhor Socha porque é mais rápido, né? Falando é mais sobre... curto, né? É, e Socha, Sócrates Alexandre é alto nome, né? Tipo, é. Uma presença assim. Esse... É, meu nome de verdade mesmo. Caramba. Registro, quer dizer. Registro, né? Meu irmão, quando Sócrates Alexandre, você fica com essa coisa, né? De um pensador, um Alexandre, um imperador, não sei. Sim, forte mesmo. Agora a gente vai falar mais sobre a produção audiovisual, né, um pouco. E acho que uma das primeiras coisas assim que eu queria te perguntar é sobre a cidade que aparece em teus vídeos assim. A cidade é um cenário ou a cidade é um sujeito com o qual tu interage assim? Para tu, que o que é assim? Então, é interessante abordar a cidade da forma que eu abordo, porque ela dá a oportunidade das pessoas revisitarem a cidade da forma que elas acham mais interessante. É, essa questão de usar o espaço urbano em prol da arte também remete à memória afetiva, porque é um espaço público, né? E as pessoas estão lá para usá-la da forma que bem entendem, sabe? Seja para arte, para música, pra, sei lá, vender seu rango também no centro, ou fazer uma performance. Eu acho que o espaço público tá aí pra a gente ocupar mesmo e fazer acontecer. E sempre podemos revisitar o espaço, porque cada um tem uma perspectiva, né? E eu acho que uma das coisas que torna o meu trabalho rico dentro dos centros urbanos, não só do Recife, do Brasil, é essa coisa da minha visão mesmo, tornar o trabalho singular. Que às vezes são lugares que as pessoas estão cansadas de passar, mas quando elas veem o meu trabalho, elas sentem que há algo especial ali, uma visão peculiar e tal. E que elas também têm a oportunidade de fazer o mesmo, porque é uma coisa de uso comum. E é isso, não tem muito mistério não. É uma revalorização do espaço, né, assim, também. E como é que é filmar na cidade assim? Tipo, olhares, alguma intromissão, ou é de boa, tranquilo? Então, nos primeiros filmes ocorreu da gente. De ocorrer violência, de questão da gente ser assaltado nas primeiras produções. Mas não, a gente não ficou desanimado nem nada, não. É, mas a questão da... É até bom que as pessoas saibam disso, porque... Pra você ver que a garra da gente que faz trabalho com baixo orçamento, por exemplo, que a gente não tem segura, não faz trabalho com segurança, a gente não tem seguro de equipamento, é, a gente tá ali na cara e na coragem mesmo pra fazer as coisas que a gente acredita e tocar pra frente. É, a partir do terceiro filme é que as pessoas começaram a sentir a pegada do meu trabalho e mais pessoas começaram a se envolver nos meus projetos. E as coisas foram ficando mais tranquilas, desculpa. É, e a partir daí, acho que as coisas só fluem. E engraçado, uma das coisas que foram engraçadas, que tá também dentro do filme, no Recife 21, por exemplo, é que as pessoas interagiram positivamente. Porque as pessoas daqui da cidade, do Recife, nunca esperaram que fosse criada uma praia na Rua da Aurora. Porque nos anos 50, 60... Acho que até os anos 80 tinha uma espécie de praia ali no Mangue, onde as pessoas iam, tomavam sol, e era uma espécie de praia mesmo. Mas isso meio que acabou, e tem muita gente que não conhece, não sabe disso, e foi um impacto muito grande as pessoas estarem ali na Rua da Aurora e ver aquela atmosfera e perguntando se a gente era gringo, de que país a gente era. E a gente estava na frente de um hotel internacional no centro, então... Contribuiu bastante, de uma certa forma eu pensei nisso e eu sabia que em algum momento isso ia acontecer, que as pessoas iam pensar que a gente não era dali, entendeu? Até pelo estereótipo de alguns personagens, assim, da trama, ser muito hegemônico e ser confundido com gringo mesmo e tal. E a gente teve até, os carros paravam, buzinavam, sei o que, coisa linda e tal. No filme mesmo, tem uma, no final tem da uma cena, parte, né? O motorista do ônibus abre. Aí eu achei super interessante colocar no filme que o motorista super elogia. Ele fala, meu Deus, que coisa mais linda e tal. Aí eu aproveitei esse momento pra encaixar na trama. É, isso eu achei massa, assim, porque o filme é meio um filme sem fala, né? Mas com música, e no momento você escuta, né? Que coisa linda, né? Uhum, e tipo, Brenda dá uma risada, né? Aí sim, vou sorrir, assim. Brenda e Alex caem na risada. Eu acho nem Brenda segura mais o riso, mas Alex não segura e acaba só tomando uma gargalhada. É, e qual é o papel da música em tuas realizações? Então, a música não só nas minhas realizações, mas na vida mesmo. É, historicamente, a música é muito potente, né? Porque ela dá um alcance de conhecimento às pessoas maior do que qualquer outro veículo que a gente possa imaginar. Porque dentro da música está embutida ali a história de um povo, né? A história da estética musical que aquele povo criou. E aquelas pessoas também têm um estilo pessoal de se vestir, de falar. E de um continente também, talvez. E eu acho que isso enriquece muito, não só minhas obras, mas eu acho que a vida das pessoas em geral. Quando elas têm a disposição de pesquisar mais sobre os artistas que elas ouvem. Ou as músicas aleatórias que elas ouvem em algum lugar. Eu acho que a música é algo muito rico, de fato, assim, para todo mundo. E voltando para a cidade, assim, uma, não sei, o que eu percebi sobre teus vídeos, né? Era uma questão também da filmagem, da rodagem na nocturnidade, assim, acontecendo à noite, né? Por que isso é uma decisão estética? Qual é o motivo de filmar mais na noite e não, sei lá, durante o dia? Tem alguns momentos de dia, né? Mas predominantemente à noite. As primeiras obras, elas se passaram mais na noite mesmo, que é onde eu me encontrei artisticamente, né? Que tem aquela coisa da gente que é LGBT, por exemplo, tem mais acesso, um acesso mais fácil, de uma certa maneira, de se caracterizar, de conhecer os lugares, de saber onde ir, as coisas, onde tem as luzes coloridas, onde as coisas acontecem na noite. E tudo isso foi pensado de uma certa maneira para ser incluído no meu trabalho, onde cada lugar foi para ser filmado, as roupas que foram ser vestidas e tal, para combinar com a atmosfera da noite. É, se bem que meus trabalhos agora, os últimos, têm sido bem solares, assim, em dia, com muita água e tal. Acho que a partir do meu terceiro trabalho, as coisas ficaram mais solares, assim. Mas até trabalhos anteriores era bem noturno mesmo. Tanto que alguns jornalistas sempre falavam, ai, me perguntavam algo do tipo, ai, seu trabalho tem muito a ver com a noite e tal. E, de uma certa forma, eu acho meio pejorativo, assim, de uma forma... Ah, é porque o artista da noite é o artista da noite. O artista é o artista 24 horas, de uma certa maneira. A não ser nas horas de descanso, né? Mas que a gente merece, e merece uma vida confortável também. Eu queria fugir um pouco disso, que as pessoas só enxergavam certas coisas que as pessoas... É um trabalho muito, muito amplo, mas as pessoas só enxergam determinadas coisas, sabe? Coisas no qual elas têm alguma referência para falar, alguma coisa assim. E coisas que elas não têm nenhuma referência, elas simplesmente ignoram. Então, eu acho que meu trabalho se tornou diurno. Não só por isso, mas foi desafiador também sair da noite, né? De uma certa maneira. Mas também para fugir desse rótulo de artista da noite, de pessoa da noite, coisa da noite. Acho que todo mundo pode transitar a hora que quiser, fazer seu trabalho... hora que quiser, e é isso, sem medo, tamo aí. Mas tu, assim, pessoalmente, tu prefere para filmar, prefere a noite, prefere o dia, tanto faz? Depende da história. Eu não fico pensando muito nessa coisa de, ai, vamos filmar à noite, vamos filmar de dia e tal. É uma coisa que eu acho engraçada é porque, por exemplo, eu assisto filmes da década de 70, produzido na América. Por exemplo, vamos citar uma coisa, tipo Andy Warhol, por exemplo, os filmes do Andy Warhol, ou sei lá, de qualquer outro diretor de filmes, que é engraçado que tem filmes que a gente assiste que são importados, que as pessoas não costumam muito olhar pra câmera, elas passam direto e não estão nem aí, sabe? E aqui ainda tem essa coisa provinciana da pessoa se assustar porque tá sendo documentada, da pessoa olhar pra câmera, essa coisa, que não é ruim, porque é uma característica da gente que é latino mesmo, da gente querer olhar e ser curioso e querer interagir mesmo. Pra mim é bom também, e não tem nenhum problema com isso, não. Eu acho que não tem hora nem momento. Eu acho que tem que ter a ver com a história que eu quero falar, assim, e acaba acontecendo. Massa, massa. Eu acho que a gente poderia ir para ouvir mais uma música, e depois continuar falando aqui com Socha sobre arte. Depois a gente na terceira parte vai falar de outras coisas, não só do... Assim, acho que de uma forma mais abrangente, no cinema, num ambiente mais abrangedor, assim, mais amplo. Aí, tu quer apresentar a segunda música? Quero. Natural Mystic, com Bob Marley. Então, Natural Mystic. Eu gosto muito do Bob Marley, assim, ultimamente eu tenho ouvido muito reggae. Eu passei também uma parte da minha infância ouvindo bastante reggae, eu gosto, é um estilo musical que eu gosto. E eu acho que o reggae, assim como o rock, é uma vertente transgressora, mas eu sinto que, por mais forte que seja a potencialidade do reggae, são pessoas que sempre estão procurando a paz, de uma certa maneira, sabe? Não é tão violento, assim, como as pessoas... Ai, daquela coisa do rock, de, sei lá, que as pessoas têm meio que isso embutidas, né? De quando pensa em rock, pensa em coisa agressiva e tal. Já o reggae é totalmente outra coisa que as pessoas pensam, né? E eu acho que eu penso mais ou menos isso também, daquela coisa da música ter uma potencialidade, mas me trazer uma paz, assim, que quando eu ouço reggae, eu me conecto muito com a paz, assim, com minha alma, assim, eu acho muito legal. E apesar de, no início do reggae, Bob Marley, um dos precursores do... que alavancou bastante o estilo musical, veio de um movimento anárquico dentro da Jamaica, que se estendeu para Londres e tal, onde, de uma certa maneira, até contribuiu para o movimento punk, né? Mas o Bob Marley deu conta de, dentro desse movimento, onde foi criado toda essa marginalidade, transgressão, ele conseguiu alavancar o reggae de uma maneira que tornou o estilo extremamente popular. Eu adoro. É isso. Now you will hear.

Então, amanhã, não, isso aqui não é. Amanhã, né, sexta-feira, já dia 9 de junho, a partir das 7h30 da noite, 19h30, no Teatro Santa Isabel, vai ter Nelson Refi e Amigos em Ação, Água pro Sertão. Vai ser um concerto poético musical no Teatro Santa Isabel, onde o ingresso vai ser 2 kg de alimento no perecedeiro e 1 litro e meio de água mineral, 2 garrafas no mínimo, para levar, contribuir com essa água e esses alimentos para a tribo Funió de Águas Velhas, Pernambuco. Amanhã vai ter a participação do Maestro Gil, o Mestre Forró, o Mestre Spock, o Maracatu Barça do Capibaribe e o Índio Funió Tafquea Matos e outros convidados. Então, um momento para ser solidário, para curtir um show e contribuir também com os Funió que estão passando a situação de, né, estiada, estiagem no sertão pernambucano. Então, 7h30 no Teatro Santa Isabel, com entrada de 2 kg de alimentos no perecedeiro e 2 garrafas, né, de água mineral de 1,5 litro no mínimo. Também a partir de amanhã, sexta, até o dia domingo, 11 de junho, vai ter a edição 2017 de Exilá Oseo Borá. Que em junho deste ano, né, a cidade vai receber mais uma edição do maior festival da América Latina em homenagem ao rei Xangô, que é o Exilá Oseo Borá, a fogueira sagrada do rei, um grande festival com danças, músicas, comidas, devoção e muita festa. Nos dias 9, 10 e 11 de junho deste ano, né, vai ter atividades litúrgicas e rituais. Também haverá apresentações de vários grupos da cultura popular pernambucana, tais como grupos de coco, afoxé, quadrilhas juninas e maracatus. Algumas das atrações vão ser o afoxé Oxumpandá, o forró de cabeça, afoxé Alafim Oyó, afoxé Oxato Colé Uó, canto crioulo, banda Ovanixé, banda Ave Adu Lofé, afoxé Ominsabá, coco chapéu de palha e demais. São várias. Mario, uma lotada de atividades vai ter. São 3 dias, então, córrego do Genipapo, na Rua Alto, 3 Mojos, 35, córrego do Genipapo, aí bem pertinho da Macaxeira. Uma rua aí continuando, seguindo para pela BR 101. Aí, são uns quarteirões, uns 5 ou 6 quarteirões. Eu lembro porque o ano passado fui para lá. Foi massa. Fui, aí recomendo para quem quiser chegar, participar do Exilá ou Seu Borá. Uma celebração do rei Xangô. E por último, mais um evento para esse final de semana, esse sábado 10 de junho, a partir das 14 horas, na Praça Pinto Damaso, da Várzea. Vai ter Fest Várzea Criativa da Música. Então vai ser um festival, né, mais badalado de todos os tempos. Porra, meu irmão, que balada, né? Então, esse festival surgiu com a necessidade de colaboração para nossos cursos de produção fonográfica e estão convidando para esse cantinho da Várzea, né, para prestigiar e colaborar com a nossa cadeia criativa, com a cadeia criativa desse pessoal. Então, a ideia é arrecadar alguma grana, né, 3,20 no mínimo para o buzão, por isso se promove o pague quanto puder. E as atrações que vai ter nesse sábado, a partir das 2 horas da tarde, vai ser 808 Creu, HTTP Fechadão, Maracatu Real da Várzea, Banda Acerbo, Forró de Cabeça, que está em um outro evento também, de Exilá Oseo Borá, Esquadrão ZU, GDF, FDR, Rap de Favela, Paco Transcendental, Kenny Agnes. E também no Casarão da Várzea, a partir da 1 hora da tarde, vai ter pintura corporal, massagem, meditação. Então, esse sábado, de tarde, na Praça da Várzea, vai ter o Fest Várzea Criativa da Música para quem quiser chegar e curtir e contribuir também com a cadeia produtiva da nossa cultura popular. Agora a gente vai ouvir uma pequena vinheta e continuar com o nosso Poeira Criativa número 48, com a presença de nosso querido Socha. Você está ouvindo a programação experimental da Rádio Aconchego. Venha experimentar conosco. Bom, aí, Socha, pega o microfone, se prepara aí, né? Bom, a gente estava falando de vídeo, realização, audiovisual e demais. E estamos entrando no nosso último bloco. E acho que a primeira pergunta para mim é como você descreve sua produção artística, assim, audiovisual? Como você descreveria? Marginal. Marginal. Massa, porque não tem às vezes dificuldade, né, para colocar um nome. Então, por que vou colocar eu o nome se tenho a Xuxa aqui para ele colocar seu próprio nome, né? É, mas eu considero que seja marginal mesmo. Não só por eu achar também, mas é uma construção coletiva no qual ela passa por vários viés, mas não tem uma coisa... Às vezes é experimental, às vezes é cômico, às vezes é fashion, às vezes é político, é politicamente ferrenho, assim, aquela coisa de uma mensagem realmente política. Não tem essa coisa de... Ai, de eu me enquadrar no gênero. Engraçado que uma vez eu tava conversando com uma jornalista daqui e ela dizendo que existe um diretor aqui que chama-se Gilmar de Muniz, que as pessoas dizem que tem uma... que às vezes lembram do trabalho do Gilmar quando vê o meu trabalho. E ela dizendo que o Gilmar paga um preço muito grande por não querer se rotular. E eu não estou disposto a saber qual o preço ou qual não é. Eu acho que o importante do artista, eu acho que não só para mim, mas talvez para o Gilmar também, é continuar fazendo o seu trabalho, sabe? Sem se preocupar com essa história de rótulos e tal. E sempre estar querendo mostrar algo, falar sobre o seu tempo. E continuar a produção. Essa coisa de rótulo, às vezes, é meio prejudicial até pro artista mesmo, sabe? Desculpa. Porque se ele deixar se levar pelo comentário assim, das pessoas de uma forma muito densa, acaba meio que perdendo a mão, eu acho, sabe? Uhum. Indo muito... Você perde de ser quem você é pra tentar agradar um certo público, um certo meio. E até um meio que já tá... meio que encaliçado, assim, de saber o que é cinema, o que é arte, o que é cultura. E a gente que é artista, de uma certa maneira, quer se comunicar com mais pessoas e quer passar a mensagem para pessoas além das pessoas que estudam aquilo tecnicamente, por exemplo. É isso. Massa. E podemos falar que o cinema de... teu cinema é um cinema de diversidade sexual? Da diversidade sexual? Então... Se encaixa... Se encaixa porque tem muitos personagens que fazem parte do meio LGBT, mas eu não levanto bandeiras, por exemplo. As pessoas estão ali para serem valorizadas pelo o trabalho delas e não uhum. pela sexualidade delas. Mas é importante as pessoas saberem que pessoas atuando são LGBTs, que elas são tão ricas quanto qualquer outro ator e atriz. Assim como o diretor, assim como quem faz a montagem, que quem faz a maioria da montagem dos meus filmes é o André Antônio, que trabalha para um coletivo de cinema que chama-se Surto e Deslumbramento, que recentemente eles saíram há pouco no jornal, já tem um tempo, mas é mais recente do que antigo, dizendo que eles desencaretaram o cinema, né? É um pessoal que eu venho trabalhando há um tempo, tanto diretamente quanto indiretamente, são pessoas que eu tô sempre trocando ideia. E eu acho que é isso, sabe? A gente, apesar que alguns membros da Surta, eles fazem alguns filmes mais políticos mesmo, mas tem outros que são totalmente apaixonados por uma estética mais elaborada, algo que seja mais lapidado, aquela coisa de... aquela riqueza densa, sabe? Ou talvez melancolia. Tem muita coisa. São quatro pessoas que fazem o coletivo Surto e Deslumbramento. E cada um tem uma estética. Alguns usam... levantam a bandeira sobre a história de racismo ou LGBT. Mas tem outros que não. E eu acho rico, assim... Se você quiser levantar, tudo bem. Eu não tenho nada contra. E talvez um dia eu também faça algo que seja bem ferrenho, assim, de conscientização, né? Mas eu acho que não tô nesse momento e tô apenas querendo trabalhar a naturalização desses corpos dentro da minha obra. É, mas já trabalhando a naturalização dos corpos é parte de, assim, você pode olhar, não é levantar a bandeira no sentido explícito, sim, né? Mas você trabalhar, chamar pessoas que façam, sim, que tenha um corpo, em certa forma, um corpo dissidente, assim, que não é um corpo que se ela está acostumado ao cinema, né? Sim. E acho... Então, por exemplo, eu faço isso, mas é uma coisa de uma forma... Essa naturalização, ela vai além da obra. É, por exemplo, eu não vendo meus filmes de uma certa maneira dizendo, olha, o filme tem a trans, porque tem o gay, porque tem o negro, porque tem isso que a gente falou nos blocos atrás. É diferente, por exemplo, de você ver, por exemplo, na Globo mesmo, por exemplo, a Glória Pérez, eu nem sei o nome, Glória Pérez, eu nem sei o nome da diretora, mas ela tá usando uma personagem trans, que eu não sei, acho que ela é do Norte ou Nordeste aqui do Brasil. As pessoas ficam usando tanto, eu fico assim meio chocado, assim, porque as pessoas falam muito mais da que ela é trans do que o trabalho que dela leitor, em si. Né? É, do que o trabalho dela em si. Aí você vê como essa esfera comercial e normativa age de transformar tudo em capital, sabe? Uhum. De transformar a sexualidade e a opressão das pessoas em capital. Eu acho que, de uma certa maneira, tem o seu lado positivo, né? Daquela toda aquela gama de telespectadores que assistem TV e tal, vê aquilo como algo novo, que elas têm que, de uma certa maneira, respeitar e entender aquilo. Mas, por outro lado, tem essa coisa da opressão e da sexualidade da pessoa se tornar comércio, que eu não acho... Eu pelo menos, eu não acho legal. É mais ou menos por aí. E como tu vê mais no cinema... Assim, o cinema pernambucano é um nome, né? É uma marca, né? Cinema pernambucano. Como tu vê a questão da realização assim, LGBT dentro dessa grande marca, né? Qual é o lugar que ocupa? Então, cinema pernambucano não existe, pra falar a verdade. O que existe são rótulos que a mídia cria pra vender, assim como que usam a sexualidade das pessoas pra vender. Então dizer assim que, ai, porque o cinema pernambucano é engraçado, porque é uma coisa que eu tenho lutado contra bastante também, que eu não acredito nessa coisa de cinema pernambucano. Aqui, de fato, é um dos lugares do Brasil onde mais se faz cinema, né? É concorrido e tal, e as pessoas que trabalham na área de cinema aqui, elas têm transas de mídia até internacionais, né? De não só de ator, de diretor, tem diretor que tá lá em Cannes, tem diretor que tem acesso a Globo Filmes, por exemplo, tem diretor que já trabalhou, talvez tenha trabalhado com nomes super importantes do cinema. Mas essa coisa de cinema pernambucano é mais um rótulo mesmo pra se vender, sabe? E eu acho essa coisa meio que evoca patriotismo, por exemplo. Eu acho uma coisa meio que ultrapassada, sabe? De, ai, porque o cinema pernambucano, ai, porque o cinema carioca, ai, porque o cinema... Ah, acho isso uma bobagem. Mas a questão do lugar, de assim, dentro da realização aqui, em Recife, Pernambuco, do lugar, do espaço que tem o LGBT, a realização LGBT dentro desse... marca ou nome ou conceito de cinema pernambucano? Tu acha que tem um lugar que não tem, que é difícil? Então, eu não sei falar exatamente sobre isso, porque o meu campo de atuação, como é no digital, eu sempre atuei mais realmente no campo digital, eu ganhei uma notoriedade nacional sem, de uma certa forma, precisar desse rótulo, dessa coisa. Então, pra mim, eu tô em uma logística no qual isso pra mim é totalmente irrelevante, assim, de pensar que se o meu trabalho faz parte do cinema pernambucano ou não. Não de uma forma negativa, eu tô falando de fatos, assim, que, por exemplo, eu já trabalhei com diretores importantes daqui, né, e atuei e já fiz N projetos, inclusive eu vou fazer, tô pra fazer mais alguns, mas... Não tem essa coisa, assim, de... Ai, porque eu tô no patamar do cinema pernambucano, ai... Porque, assim, de uma certa maneira, as pessoas já falam... Em campo nacional, o meu trabalho já é pouco conhecido. Não tem aquele sucesso que, por exemplo, uma pessoa, um cantor ou alguém que seja mais famoso tá na mídia. Mas ele já é comentado, assim, no Brasil, uhum, o meu trabalho. Então, eu acho que... De uma certa maneira, eu já passei dessa fase de agir e pensar como cinema local, por exemplo. Massa. E como que é a relação com o público? Então, é legal. que é o que eu tava dizendo também nos blocos passados, que as pessoas se encontram nas obras porque são pessoas mais comuns mesmo, fora da hegemonia que o cinema exige tanto, né? Apesar que agora, devido a esse levante de pautas dentro das minorias, dentro da sociedade, as pessoas daqui do Brasil estão vendo que lá fora isso é super relevante, sabe? As pessoas fazerem obras com pessoas negras, com pessoas LGBT, com N coisas. E eu acho que, de uma certa forma, isso é positivo. E as pessoas aqui, eu acho que no Brasil, e no geral, acho que na América Latina, tem muito o que aprender. Eu acho que o que acontece aqui na América Latina é que as pessoas estão importando muita teoria e estão esquecendo de colocar essas teorias em prática, sabe? Tudo fica naquele campo da internet, né? E acabam esquecendo que, na vida real, essas pautas têm que ser efetivas, né? Os projetos têm que ser levados a sério. Essas pessoas no qual são marginalizadas, elas têm que, de fato, trabalhar. E as pessoas têm que ajudar essas pessoas de uma certa maneira, não chegar, olha, feito um neném, ah, chega aqui, neném, não sei o que, vamos fazer. Mas essas pessoas têm que descobrir o talento delas e olhar para essas pessoas, né? Que são tão talentosas quanto qualquer outra pessoa. E é uma questão meio de quebrar esse pensamento provinciano mesmo e dar continuidade à sua obra. Massa. E a gente falou muito do acontecido, né? Assim, como sempre, para o passado, refletiu, perguntou, aprendeu, se informou. E para o futuro, como expectativas desse futuro cercano, assim? Então, eu vou devagarzinho, vou fazendo as coisas, estou mais calmo, pensando sobre as coisas, deixando de agir por mais impulso e trabalhando coisas que talvez eu não tinha muito conhecimento atrás, né? Mas eu não estou pensando em grandes, não tenho muitas ambições. Eu tenho minhas ambições, mas são aquelas coisas de, ai, um dia eu vou fazer uma coisa hollywoodiana. Eu acho que Hollywood nunca me inspirou, de uma certa maneira, fazer cinema e tal. Eu acho que até o cinema mais, que é contra toda essa estética, me inspirou muito mais, por exemplo. Mas eu estou muito satisfeito com as coisas que eu estou fazendo. E eu pretendo filmar algo agora no segundo semestre. E ainda estou começando a juntar as pecinhas, conversando com as pessoas para ver o que é que vai acontecer. Mas até o momento, e agora eu vou participar também de um filme de um diretor daqui, que ele tem um trabalho reconhecido também, as pessoas comentam e tal. Brevemente acho que eu posso falar para vocês, ainda no momento eu tô todo o processo construindo personagem, fazendo figurino, toda aquela coisa. Mas é para falar sobre um ícone dos anos 90. Eu vou meio que performar esse ícone dos anos 90 na cidade. E é isso, eu tô indo devagar, não tenho muita coisa para falar não, ainda não. Quem quiser ver teus vídeos, onde acha? Um contato? Tem no YouTube, no canal Socha, vocês colocam lá Socha. Aí automaticamente acho que vocês vão ver Recife 21, tem lá Metrópole, mas Metrópole tá no canal da Surto. Mas da Surto é Deslumbramento, né? Dá pra ver Recife 21, já falei. Prisma, A Lenda do Galeto Vegano, Eyes Without a Face, GIF também, que foi feito em Brasília. E outras coisas também. Tem meio que um portfólio digital, que é sociodigital.tumblr.com, que lá tem pinturas, tem umas fotos mais cruas de coisas que eu estou estudando ultimamente, tem desenho, pintura, alguns flyers de algumas coisas. Precisa atualizar, que eu produzi bastante coisa de uns 3 anos pra cá, que tá com as atualizações bem soltas. Mas quem quiser sacar mais um pouquinho, pode visitar lá, sociodigital.tumblr.com, e vai encontrar bastante coisa lá. Então vou visitar, porque eu fiquei com vontade de saber mais das outras facetas, né? Não só esse vídeo, né? Sim, sim. Queria ver essas outras facetas. E a gente tá chegando no final, a gente sempre faz a pergunta final do programa, que a pergunta é, para você, o que é poeira criativa? Poeira criativa, ai que pergunta, eu acho interessante esse nome, eu gosto bastante, poeira criativa. Tem até uma chamada que eu vi que poeira é aquela coisa que as pessoas pegam que ninguém quer, sabe? Eu acho que eu tenho um pouquinho a ver com isso, Mas Pura Criativa é um nome tão bom, assim, eu não consigo imaginar que alguma coisa assim tão física. Mas eu acho que Pura Criativa é a gente aqui nesse momento, batendo esse papo, né? Passando essa informação para o telespectador. E não telespectador, né? É os ouvintes, desculpa, gente. É isso, esse momento aqui, esse programa, a gente trocando ideias sobre coisas que não são convencionais ou medíocres, né? É isso, eu acho que não tem muito a acrescentar, não. Acho que é esse pensamento, que me deixou até um pouco tímido. Massa, obrigado, Socha. E isso, Poeira Criativa tá chegando no final. Mas foi mais uma edição. Acho que a semana próxima, quinta-feira, não sei se vai ter feriado ou não. Então, não sei se a gente vai estar aqui ou não. Sim. Se a gente não está, a gente vai tentar deixar um reprise, que pode ser desse programa ou de outro. Seria bom desse. Muito obrigado por sua presença. Obrigado também. Foi muito massa, eu gostei. Acho que a gente pode falar também do seu programa, se quiser. Pode vender seu programa de segunda-feira também. Tá. Apresento o programa Socha Magazine, às 18 horas, aqui na Rádio Aconchego. É um programa que fala sobre subculturas, né? Ó, o telefone. Então, é um programa sobre subculturas e diversidade cultural, em geral, assim. Eu fiquei meio tímido com esse telefone aí. Enfim. Quem quiser ouvir, só é sintonizar aqui no 88.1 FM ou pode acessar pelo site, que é radioaconchego.milharal.org. E eu espero vocês todas as segundas às 18 horas aqui. Aí a ligação era um pedido. Um ouvinte nosso estava procurando, tá tentando te achar no Tumblr. No Tumblr. Mas disse que não achou. Então, como que outra, assim, social digital? Social digital é SOSHA.tumblr. Tumblr é TUMBLR. Tumblr.com. Acho que dá para encontrar. Tenta aí acessar. Vou procurar aqui agora também. Coloca aí. Estamos fazendo aqui apareceu, sim. Aqui apareceu. S-O-S-H-A, hein, gente? S-O-S-H-A. Massa. Ponto D-I, digital. Massa, tá aqui então, tá? É. Tá aí. Muito, muito obrigado. Curti. Obrigado. Eu curto o programa, eu curto o Socha Magazine, escuto. Quando eu posso, escuto, quando eu tô em casa. Obrigado. E, não, a gente tá aqui para isso, para compartilhar, para aprender junto, também caminhar juntos. Sim. Até a próxima. Obrigado a quem está aí nos subindo. E fica aqui com música na Rádio Aconchego 88.1 FM. E a próxima quinta, isso. Se é feriado em Recife, a gente não vai estar ao vivo. E se não é feriado, a gente vai estar com a volta de nosso querido Rafael Tenório. Ok. Então, boa noite. Boa noite. Não, pera, a última música. Sim, se eu ia comentar isso. Eita. Mas quem você dirige o programa? Que eu já esqueço, né? Diz aí. Diz a última música. É o Jean-Michel Jarre com o Zulu, que ele usa referências étnicas nesse álbum. E eu gosto muito do trabalho do Jean-Michel Jarre porque ele desenvolveu uma aparelhagem muito sofisticada dentro da sua pesquisa musical, né? E agora eu acho que as coisas mais recentes que ele fez é uma torre de cristal de 8 metros com inoxidável, que é um som ultra potente, né? Mas vamos esquecer essa parte um pouquinho e vamos falar do trabalho dele em si, que ele é um dos artistas assim, que mais vende CDs na França, né? E ele também foi responsável por quebrar o gênero chanson na França, né? Porque geralmente as pessoas, quando remetem à música francesa, elas pensam muito as pessoas cantando aquela vocal francês, aquela Edith coisa. Não só Edith Piaf, mas French Gall, ou Gainsbourg, ou Bardot, Jenny Birk, enfim, todos esses artistas da chanson. Mas o Jean-Michel Jarre, ele é totalmente elétrico, assim, e eletrônico, e mega festivais de música e tal. É bem interessante o trabalho dele, quem quiser sacar. É muito bom. É isso, gente. Fique agora com Jean-Michel Jarre com o Zuluk.